Curtindo sertanejo com dinheiro no bolso é bom demais. Vai começar o Júlia! Sucesso! Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu nem tô quem bebida. Eu mudei de celular, o passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. Do coração pendurei uma plaquinha que dizia: ok, pegou, pegou, pegou, não pega mais. Ok, beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria? Ok, pegou, pegou, pegou, não pega mais. Ok, beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia. Sucesso pra cima, filha! Tem o poder do cifrão, pega todo mundo. Faz o L e chega o Aluxúria. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu nem tô quem me lida. Eu mudei de celular, o passado não me achar. Na balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: sucesso! Quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem o amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem o amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria? Eu